alguém que me ame de verdade, alguém que traga minha felicidade. Que você levou quando me deixou. Fiquei na esperança que você ia voltar. Simplesmente eu só vi o tempo passar. E pra mim só restou a solidão. E agora que estou sozinho, sem amor e sem carinho, eu preciso de alguém para esquecer você. Quer esquecer que um dia eu amei alguém assim, alguém que só fingiu gostar de mim e que não respeitou meu sentimento. E agora que você se arrependeu, quer voltar, agora já tem outro em seu lugar. Sinto muito, eu lamento. Você ia voltar. Simplesmente eu só vi o tempo passar. E pra mim só restou a solidão. E agora que eu estou sozinho, sem amor e sem carinho, eu preciso de alguém para esquecer você. Quero esquecer que um dia eu amei alguém assim, alguém que só fingiu gostar de mim e que não respeitou meu sentimento. E agora que você se arrependeu, quer voltar, agora já tem outro em seu lugar. Sinto muito, eu lamento. Fingiu gostar de mim, que não respeitou meu sentimento. E agora que você se arrependeu, quer voltar, agora já tem outro em seu lugar. Sinto muito, eu lamento. Muito eu amo.